Meus sentimentos estão rasgados, minhas lágrimas tocam o rosto, os meus joelhos se encurvam, dos meus lábios saem esboços. Me assumindo, sou tão fraco, frágil e tipo pequeno, um guerreiro que te adora, olha o meu pai eterno. Eu pensei em desistir, jogar pra trás, ficar prostrado nessa selva de gigantes, quantos que tem me enfrentado. Sou um homem pecador, fraco com meu semelhante, feito do barro e do pó. Dependo de a todo instante, segura firme em minha mão. A tempestade aqui não passa, mas me lembro do seu filho que por mim sofreu de graça. Minha fé não se abala, contigo sempre eu quero estar. Me defendo os opressores que querem me devorar. Nesta arena, a armadura do céu é o amor, perdoá-los meu dever. Foi isso que nos ensinou. Pai, me usa instrumento, onde quer que eu esteja, vou levar sua palavra e mostrar sua grandeza. Sua glória é inefável, piedade é sublime, dos tesouros sempre eternos, fulgurantes que emitem a bondade do seu trono perpétuo e celestial. Somos miseráveis errantes nessa terra para o mal. Seu amor supera tudo, me levante desse chão. Pai eterno, entra em mim e mora no meu coração. Nunca deixe o seu povo se afastar da sua graça. Ela não está nos templos, mas quem anda em sua palavra. Exemplos de vencer. Jó prostrado, seu estado estava por tudo a perder, mas fiel daquele jeito, os anjos ficaram de pé, porque nunca corrompeu os olhos que possuem a fé. Daniel dentro da cova, um leão fez travesseiro. É tremendo o Criador, o que ele faz não existe preço. Quando penso em desistir, eu sempre olho para o céu, vendo as nuvens, carruagem do teu trono. Vem Miguel, traz resposta do clamor daquele que está chorando, perdeu as forças de acreditar. Enquanto os que estão apontando minha caneta, o meu verso, o meu dom, minha mensagem tem efeito de kadosh. Eu prego a capacidade, não desista de lutar, você consegue, se levante. A segunda glória vai ser maior que a primeira, veja uma obra, não se espante. Suas lágrimas jogadas pelo cordeiro num lenço de ouro, filha, filha, se renove, ele quebra protocolo. As noites que estão vazias, preenchidas pela dor, bombardeada de opressão, querem calar o teu clamor. Mas Yael assiste tudo, perto está a redenção. Aguenta firme, falta pouco, consola seu coração. Fica firme, Aldin. O céu está contigo. O Criador jamais virou as costas para a sua oração e vai te ajudar.